Seu coração que aos poucos foi parando, seus olhos que brilhavam se fechando, fechando, fechando, fechando. Mas se não for por amor, me deixe aqui no chão. Me deixe aqui no chão. Ei, minha princesa, meu céu, minha lua. O último suspiro em meio ao sangue, eu jogado na rua. Senti os olhos pesar, mosca da morte pousar e atravessar. A bala que vinha matar, o frio congela, retina já não mais enxerga. Tá tudo escuro, só vulto, sem pulso, já era. A mão formiga, o coração ferido ainda palpita. Em meio ao sangue, a voz distante, por ti minha vida. Asfalto quente e eu dormente, já não sinto nada. Inconsciente, a tonelada da última palavra me fez lembrar a promessa de subir no altar. Te fiz chorar com as alianças e o plano de casar. E ela dizia que um dia me arrependeria e que fazia da quadrilha mais que minha família. Martelo bate, o baque, fui pra trás das grades. Priorizei os corres da vida, agora é tarde. Olhos fechados, mas enxergo tudo ao meu redor. Uma luz divina, ó minha vida, não me deixe só. Tô sem ação, humano, te estendi a mão. Todo de branco, portando uma forte unção. Ainda sinto seu sussurro, ainda sinto o calor do seu abraço se despedindo. E baleado ali no chão, enxerguei a verdade. Meu último suspiro em pleno o resgate. Me espera, amor, vou te encontrar. No céu a gente vai se amar. Recebo o último perdão. E seu amor me deixe no chão. Duas almas interligadas é tudo. Senti o mundo, Bonnie, Clyde, Adam e o vagabundo. Lágrima rola, amor, toda prova é sim. É eu por ela, ela por mim, até depois do fim. E tinha os mano, somando, arquitetando o plano. Por entre linhas, finaliza dizendo te amo. Aqui é um réu, batendo na porta do céu. Naufragando o sentimento, lendo o papel. Seu braço frio ainda perto, o corpo ensanguentado. Abraço mágico, amor inexplicável é fato. Sangue se junta, se mistura numa cena triste, regada de amor em pleno apocalipse. De balaclava, matraca de barca filmada, granada, explosão com hora marcada. Final triste, triste não há quem resiste. Chuva de bala no resgate, digno de filme. Amor bandido, perdido na salva de tiro. É mesmo incrível como eu ainda sinto. Uma forte luz e ela linda de capuz. Em meio aos anjos no resgate ao lado de Jesus. E deu sua vida pagando aqui um alto preço. Mostrando o quanto ama, só agora entendo que nosso amor será eterno ao lado de Cristo. Meus olhos se fechou no eco do tiro. Meu último suspiro revela a verdade que estava em meu coração. Ah, se eu pudesse retroceder, faria tudo diferente por você. Mas vou poupar os últimos instantes só pra pedir perdão. Porque se for pra viver sem seu amor, me deixa aqui no chão. Me espera, amor, vou te encontrar. No céu a gente vai se amar. Recebo